se fudido. Então aí eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que ir ali na festa ali da porra da minha família. Aí eu vou deixar vocês aqui normal, tá? Da porra da minha. Olha que bom. Aí eu vou deixar vocês ligados aqui, aí vocês põem pra gravar, grava certinho, terminou, vocês saem aí, eu vou deixar aqui o PC ligado mesmo, já era. Beleza. Beleza. Então, beijo pra vocês aí, boa gravação, vocês três. Valeu. Beijos. Obrigado. Beijos. Valeu. Adeus. É muito legal. Traz chocolate pra mim amanhã. Guarda, né? Guarda os docinhos. Os brigadeiros. Ah, então vou começar logo. Vou puxar aqui. Já ia comer mais uma bolacha aqui. Ó, bota no mute esse caralho. É, pelo amor de Deus. Os pacotinhos aí tá fazendo barulho. Nem mexi mais nele. Beleza. Olá, ouvintos e ouvintas do TPMcast. Estamos começando mais um TPMcast. E hoje nós vamos falar sobre um assunto. A gente estava falando de muitos assuntos polêmicos, mas esse assunto não é tão polêmico. Ele é mais para conscientizar as pessoas e... Assunto leve. É, vai ser tranquilo. Hoje vai ser um bate-papo bem tranquilo. Não vai ter discussão, não vai ter nada. Mas estou aqui com as minhas duas veteranas. Estava com saudade de gravar com elas. Já o trio tradição aqui do TPM. É trio tradição. Trio tradição. Estou aqui com a Sally Mustang. Eu! E diretamente, agora não mais em Colinas, o pessoal tava com saudade já da Luanda. Olha aí. Luandinha. Agora estão em Jales, metrópole perto de Colina. Não foi a Lua que traiu a Joelma. Não, não foi. A gente já sabe que foi o Chibinha. Enfim. Mas então hoje nós vamos falar sobre um assunto que é leve, mas é sério, né? Vamos falar sobre Sim. autismo. Vamos falar aqui sobre o que é e como não sei, como talvez você lidar, né? Se você encontrar uma pessoa autista, porque tem muitos casos. É um assunto importante, tem muita gente. A cada ano que passa, mais pessoas são diagnosticadas com o espectro autista. Então, a gente acho que é importante falar sobre isso, né? É um Tem tema mais pessoas com autismo e menos informação, né? É muito raro você ver, tipo, Sim. informações corretas. Porque até então, antes de gravar o cast, eu tinha uma ideia muito vaga do que seria o autismo. E procurando, assim, as coisas pro cast, que eu fiquei sabendo, de fato, o que é o autismo e... como isso influencia na vida das pessoas. Sim, é muito diferente do que as pessoas veem nos filmes, né? Que nem você fala, ah, eu sou meio autista, não sei o quê. Quantas pessoas você já não viu falar isso, né? Sim. E a coisa é bem mais grave do que né, só ser tímido. Sim, é bem complexo, assim. Mas vamos falar mais sobre esse... Não, mais não, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não obstante, nós vamos falar mais sobre o autismo depois dos recadinhos e e-mails que a Pamela separou da gente. A Pamela traiu a gente e separou da gente, igual o Chimbinha com a Joelma. Ai, meu Deus, vai daí, Pamela, não vai embora, não, a gente tudo. Que a gente te ama. A gente trouxe te ama. Chocolate. Vai. pronto. Kel. Eu. Tu vai falar no cast sobre o teu irmão? Que o teu irmão, tu prefere manter isso às escuras? Não, vou falar sim. Beleza. Não tem essa, não. Isso aí. Tá achando que é o quê? Que tem que falar. Então eu vou começar puxando aqui só sobre o que é, né, o autismo e tal, aí vocês entram falando essas coisas e tal. Ok. Beleza. Muito bem, voltamos aqui, vamos começar a falar um pouquinho do que é o autismo. Bem, o termo, né, autismo, ele foi